E a partir de hoje, como eu já disse logo na abertura do programa, eu começo aqui no Expresso uma série de entrevistas trazendo grandes nomes, né, que marcaram a história de Guaranésia. E para começar o programa, eu escolhi os grandes comunicadores. Vamos falar um pouquinho da história do rádio dentro desses 115 anos de Guaranésia. É, para mim convidar todo mundo, eu acho que a gente deveria ter um auditório bem grande, ou um espaço muito maior. Nosso estúdio aqui é pequeno e não caberia. Quantas pessoas, hein, Miguel? Tem muita gente boa nesse rádio. Bom dia. Eu começo aqui pelo Miguel Filho, que é o proprietário, diretor-geral aqui da Pássaro da Ilha FM. Bom dia, Miguel. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia, os ouvintes da Pássaro da Ilha FM. Bom dia a toda a região, Guaranésia, região, Guaxupé, enfim. Então, Antônio Cláudio, estamos aí junto ao lado dos nobres colegas. Você já quer apresentá-los, Miguel, por favor? Então, quero, com toda certeza. Valmor Prado, esse ilustre amigo, e Joaquim Carlos Damásio, foram pessoas que fizeram, né, parte da, e fazem ainda, vamos dizer, parte da nossa história, e muito contribuíram para que o rádio fosse, assim, vamos dizer, um instrumento de alegria, de amizade, de confraternização. E o rádio sempre é um companheiro, né? Um amigo que está lado a lado conosco em todos os momentos. Então, a gente registra nesse momento também essa presença bacana aí do Valmor, presença do Joaquim Carlos Damásio e outros que partiram, outros que pelo desencontro da vida não pôde estar presente, mas tenho certeza que sempre serão lembrados na memória do povo, não só de Guaranésia, como de toda a região. Região toda, né? Valmor Prado, bom dia, seja bem-vindo ao programa Expresso. Bom dia, Antônio Cláudio, bom dia do meu lado, eu tô sendo ladeado, né, pelo Joaquim Carlos Damásio e o diretor-presidente aqui, o Miguel Filho, né? E eu gostaria de fazer um adendo agora, quando o Miguel dizia, né, do, que o veículo de, que é o rádio, né, de entretenimento e de utilidade pública, né? É fora de série, né? É um veículo poderosíssimo, né? De utilidade, né? Que tem um trabalho, né? Esse papel, né? De prestar serviço à população muito sem grande, dúvida, né, Val? Sem dúvida, um deixa papel um relevante. Deixa eu dar o meu bom dia agora pro Joaquim Carlos Damásio, meu professor, né, Joaquim? Tudo bem? Opa, tudo bem, dia. Mestre? Bom dia, Antônio Cláudio, bom dia, Miguel Filho, bom dia, Valmor. É um prazer muito grande estar aqui no seu programa, que é líder de audiência. Prazer, todo, final, é todo sábado, né? E ao lado de você, o Miguel, o Valmor, companheiro que a gente, né, que a gente trabalhou muitos anos no trabalhou rádio. Trabalhou muito, né, tempo, né? E isso aí tem história para contar, hein, Miguel? Ah, pode, Joaquim, contar todas as histórias dele ou não? Do Joaquim, algumas sim, algumas não, né, Joaquim? Mas o Joaquim sempre foi muito alegre, extrovertido. Eu lembro quando na rádio, na co-irmã lá na Nova Guaranésia, agora entrando, adentrando ao assunto. Já na história, né, na história do rádio. Foi bons momentos ao lado do Valmor, bons momentos ao lado do Joaquim, sempre pessoas de bem com a vida, de bem com os companheiros, sempre positivos, autênticos. E eu vejo assim, o rádio acaba sendo, formando dentro não só da empresa, mas vamos dizer, torna-se uma casa, e onde parece que todos são uma família, né? Verdadeira família, né? E foi uma família, e ali a gente via o quanto era importante o papel do Valmor Prado, o papel do Joaquim, e evidentemente do Antônio Cláudio, do Marcinho My Boy. O Marcinho até que poderia também. O Marcinho, eu convidei o Marcinho, ele tinha um outro compromisso. O Luiz Alberto teve um pequeno problema, não pôde comparecer, que é outro também que tem uma história fantástica, né? O Luiz Alberto tem uma história da época da SEV, das rádios comunitárias, né, que funcionavam no Core, né, Joaquim? Isso. Joaquim também já é dessa parte mais antiga, já vai lembrar. E né, aqui, Joaquim? Antônio Cláudio, com toda com a liberdade que, né, você nos concede, eu lembro que resgatar um pouquinho foi a presença importante, não só no rádio, mas quando você fala em comunicação, foi também do meu pai, né? Sim, isso a gente Miguel, não vai de maneira não esquecer. Né? Mas, ô Miguel, antes da gente começar a falar desse pessoal, Miguel, eu queria que você me contasse qual a primeira imagem, a primeira vez que você ouviu falar no rádio na sua vida, não na Nova Guaranésia, mas lá atrás, quando você ainda era uma criança, faz tempo, né, Miguel? Faz bem tempo. Quando foi o primeiro contato que você teve com o rádio? Como é que foi isso? Antônio Cláudio, eu acho que uma das primeiras, os primeiros pontos, eu ganhei um rádio, né? Porque de primeiro era, não era tão comum a televisão, né? Não era em todos os lugares se tinha uma televisão, hoje você tem a TV, tem a internet, enfim. Hoje a mídia aí, você tem vários tipos de mídias, né? E naquela época ganhei um rádio Sânio, né? Do meu avô, eu lembro disso. Então, a referência, eu gostava como palmeirense e tal, mas menino. Então eu gostava de ouvir o Fiore Gigliotti, era um narrador da Rádio Bandeirantes, até o meu finado irmão mais velho, o Humberto, que eu gostava muito de imitar o Fiore e tal, aquele negócio todo. Então foi uma referência e um sinal da gente gostava do rádio. E a partir do momento que eu constatava, via meu pai no microfone, utilizando o microfone, então foi ganhando aquele apreço, né, pelo microfone. Mas a paixão pelo rádio vem dessa época do Fiore Gigliotti ou já é mesmo do seu pai, do Nabi Miguel, apresentando as festas? Não, do pai. Primeiro do meu pai apresentando as festas, né? Depois, se identifica naturalmente, porque era a referência, já chegava desde menino, né? O amor tá lembrando ainda quando uma vez o Raul Gil esteve em Guaranese. Isso aí foi muitos anos, né, Valmor? Isso. Raul Gil na apresentação, até lembra, ao lado do Banco do S ali, que estava, tinha vamos dizer, era frente o clube ali, né? Ao lado, né? Isso. E ele apresentava, então ali foi um marco onde a gente realmente se identificou e daí adiante o rádio, o microfone era algo assim maravilhoso pra gente. Tá, né? Mas e quando foi a sua primeira experiência como locutor de rádio mesmo? Não, como locutor, eu, antes do rádio, Antônio Cláudio, eu já cheguei a fazer algumas gravações, até mesmo para uma campanha. Campanha política. Política, cheguei a fazer porque o pessoal, eu gostava muito, brincava e tal, meus irmãos acompanhavam, viu que eu gostava do microfone, aquele negócio todo, mas agora o pontapé inicial mesmo para valer no rádio foi na Rádio Nova Guaranese. Foi lá que você começou? Com certeza. Que programa, Miguel? Começou no programa, era um programa de esportes, né? Era ao meio-dia e a gente começou fazendo esse programa, depois Sebastião Vitaliano entrou comigo, fazia uma parte do programa, outra apresentava o noticiário esportivo. Se eu não me engano, Joaquim fazia sonoplastia. Foi onde a gente iniciou o trabalho. Dali, o pessoal percebeu assim que a gente poderia ter um rendimento maior e apresentar aí pra gente proposta para que dessemos sequência na programação. O Luiz Alberto tinha uns compromissos. Começamos a fazer um programa com música popular brasileira, aí depois abrimos o leque, aí depois veio o Valmor participando, a gente começou a fazer uma, vamos dizer assim, começou a inovar, porque o rádio não poderia ficar, a partir do momento que você fala com muitos, também você não pode, acho que ficar só você, só concentrado ali, somente um. Aí o Valmor fazia uma parte dos noticiários informativos dos fofocas, artistas, né? Vamos dizer, eram as fofocas. Qual que era o nome do programa mesmo, Miguel? Você lembra? Você lembra, Valmor, o nome do quadro do programa da que você fazia o meio do O Valmor era o nosso Nelson Rubens da época, Valmor? Mais ou menos isso? Nelson Rubens. E o Valmor era muito bem informado. O Valmor, Antônio Cláudio, era muito bem informado, porque ele lia muito, acho que até hoje. Tem uma facilidade de expressão muito grande. Graças a Deus, né? Então, eu lembro que o Gugu parece que estava iniciando os passos também na televisão, então eu sempre fazia questão de falar o nome dele, que na ocasião as pessoas, muitos não sabiam. Augusto Liberato, né? Eu lembro, junto com o Miguel, sempre estava citando Augusto Liberato. Então o Valmor começou no rádio graças ao Miguel Filho, mais ou menos isso? Como é que você começou no rádio, Valmor? Não, olha, eu comecei, é interessante, foi até num parque de diversões aqui, no Guaranese. Aí na época, eu não sei, eu era jovenzinho, uma pessoa falou assim, olha, o seu timbre de voz é muito parecido àquele que eu tive o prazer de conhecê-lo, aquele repórter policial que fez história no rádio, o Gil Gomes. Hoje, infelizmente, sofrendo de mal de Parkinson, né? Bastante com a saúde bastante fragilizada. Uma pessoa falou, quando eu ocupei o microfone lá no parque, até onde por alguns anos residiu a tia do Miguel e o esposo dela, o Ari, ali que foi o parque, ali foi o meu pontapé inicial. Com o microfone, foi ali, então. Foi no estúdio do parque. O parque, né? Tinha um locutor, estúdio, né? Oferecimentos musicais, né? E ali eu comecei. Na realidade eu já gostava, desde da minha querida Guaxupé, eu era menino, eu sempre levava pedido musical, ia lá na Rádio Clube de Guaxupé, do xará do saudoso pai aqui do Miguel, na Bizaiate, né? Eu sempre gostei do rádio. Né? E a entrada no rádio, como é que foi, Valmor? Então, no rádio, foi depois da SEV, né? Da saudosa SEV. Que eu tive a oportunidade, que o Luiz Alberto me deu, o Miguel também, sou muito grato, sempre digo isso. O Miguel cursava ainda a faculdade em Guaxupé e eu ficava no lugar dele comandando o Recanto Sertanejo, de grande audiência. Inclusive, eu tenho até hoje comigo várias cartinhas que eu recebi, né? Que eu recebia, guardada de fãs, né? Por que não dizer fãs, né? Elogiando, né, o meu modo de comandar. Lógico, sem desmerecer o Miguel, que era o mestre mesmo, que sabia, né? Mas eu também procurava seguir ali os moldes do Miguel, fazer um rádio que viesse de encontro ao gosto do ouvinte, né? E com isso eu fui muito feliz, sou muito grato ao Miguel, que me deu muita força também, né? E vamos saber a história então do Joaquim Carlos Amoroso, né, Joaquim? Como é que foi esse seu começo no rádio? Bom, meu começo no rádio, tudo começou com o saudoso Nadir Miguel, que eu participava com ele na época de festa de Santa Bárbara, Santo Antônio, que eu ajudava ele lá no palco. E também, não fomos no amor disso, aí a SEV, né, que a gente também trabalhou. Também chegou a trabalhar na SEV ali? Trabalhei. No CORE, né, João? No CORE, né, no Serviço de Alto-Falante do CORE. Aí depois veio uma rádio clandestina na época, aí nos anos 70, mais ou menos aí, 70. Eu também trabalhei com ela, o Romor também trabalhei. Chegou a ser preso não, Joaquim? Oi? Não. Quase. Joaquim? Escapei. Escapou dessa. Escapei por uma hora, né? E tudo começou, foi assim. Foi até que quando Luiz Alberto, o Zé Antônio Pereira, falaram que o Duranés ia ter uma emissora de rádio, aquilo já fiquei na expectativa, né? Mas nessa época você era só sonoplasta ou você já era locutor? Não, quando começou a Rádio Nova Guaranés, eu comecei como sonoplasta. Para as pessoas entenderem, sonoplasta é aquele que cuida ali da parte de som, pro locutor, né? O que isso. Troca a música, né? Aí, como locutor, eu comecei no rádio. Agradeço muito o nosso amigo Martins, né? Martins Som. O Martins, que naquela época ele fazia o Ranchão Alegre do Martins, né? E ele foi trabalhar no carnaval e falou: ó, Joaquim, a partir da manhã até você vai me substituir no programa Ranchão Alegre. Eu fiquei naquela expectativa, aquela noite eu nem dormi, quando era 4 horas, o programa começava às 5 horas da manhã, 4 horas eu já estava lá dentro da rádio. Estava dentro da rádio. Já estava preparando lá para começar. Assim foi indo, foi até que eu subi vários programas, por exemplo, de manhã eu fazia o programa de manhã, na parte da tarde, substituía muitos doutores que na época, né, tinham compromisso. Eu substituía à noite também, junto com o Miguel, né, no Recanto Sertanejo. Assim, foi indo, até que não me lembro a data agora, Antônio Cláudio, que saiu o programa Viva a Viola. Foi um grande momento seu no rádio? Foi um grande momento no rádio, até, né, graças a Deus, você também. Fiz mesa comigo, lá há muito tempo, né? Você trabalhou. Fiz a sonoplastia. Não esqueça que o teu pai também ficou muito emocionado. Quando eu meu falei pai era apaixonado por rádio também. Quando eu falei a sonoplastia do Antônio Cláudio, assim a gente continuou com a área. Devido aos problemas do trabalho, que eu trabalho no hospital, trabalhei, né, no hospital, aí eu tive não que. Dava para conciliar os dois horários, não, né? Aí tive que parar. Mas foi quanto tempo de rádio, Joaquim? Ah, teve mais de 20 anos. Mais de 20 anos no rádio. Anos, isso sem contar a parte lá da SEV, fora, né? Da SEV. E só na Nova Guaranese foram 20 anos. E eu fazia também propaganda volante, na época futebol, né? Que tinha o Cruzeiro, né? Eu saí pra rua fazendo propaganda de futebol. Não perca amanhã, domingo, Cruzeiro, sei quanto. Era mais ou menos isso aí. Miguel, foi mudando muito o tempo, né? O meio de comunicação, o rádio mesmo foi mudando, foi se aprimorando. O que você mais sente falta daquela época, lá dos anos 80, Miguel? Olha, Antônio Cláudio, o rádio aprimorou demais, aliás, aprimorou os meios de comunicação hoje, aprimoraram, né? Você sabe que hoje você tem, devido principalmente à internet, houve uma mudança assim substancial. Mas, Antônio Cláudio, fica um vácuo, assim, um vazio. Eu acho que o rádio, se ele não ficar atento, aqueles que fazem rádio, perdem espaço. Porque a comunicação, evidentemente, ela não é feita somente por uma só pessoa ali. Eu acho que ele precisa ter a participação efetiva, né? Do ouvinte. É necessário interagir, porque hoje você vê na internet é isso, interagir as redes sociais, né? Oi? É interação mesmo, interação. É completa, né? Então naquela época, Antônio Cláudio, a gente tinha o rádio, parece que você tinha uma abertura maior, porque é necessário o rádio bem mais difícil, né, Joaquim Valmor, fazer do que qualquer outro veículo. Porque o rádio você tem que, além, evidentemente, você ter que comunicar, falar através do microfone e ser ouvido, você tem que criar no imaginário ali algo a respeito do aquilo que é pertinente, do assunto que está sendo levado. A pessoa tem que imaginar tudo que você está falando, né? É isso que acontece, essa dificuldade. Então, o rádio precisa hoje abrir mais, ter uma abertura maior, para que você chegue mais até aqueles que precisam de maior informação, maior entretenimento. E naquela época, Antônio Cláudio, você vê que mais ou menos, vamos dizer aí, há quase 30 anos atrás, a gente já fazia essa abertura. E outros fizeram e marcaram época. Você pega exemplo no rádio, quem não conheceu, mas você pega o Zé Bétio, né? O Zé Bétio fazia na programação dele, interagia com o público e tinha uma participação assim, bem efetiva de vários... vamos dizer, complementos no programa. E isso nós trouxemos para o Recanto Sertanejo. Joaquim deve lembrar, o Valmor também. Eu tinha lá o João Farias, né, que era o manhoso. Eu tive lá o Jair Português, que fazia várias imitações, que negócio todas as duplas sertanejas, Antônio Cláudio, trazendo ao vivo, valorizando a nossa música sertaneja regional, os talentos da música sertaneja regional. Enfim, era isso, como foi o caso de criar o Valmor no quadro onde ele falava sobre os artistas. Então hoje a gente percebe que isso aí acontece menos no rádio, né? Sim. O rádio ficou devido também ao... Vocês não tinham computador na época. Hoje ficou muito, vamos dizer, automatizado, né? Aquele muito mecânico, negócio, mecânico, né? Você dispara ali a propaganda, tal, ficou... Então eu acho que precisa ter uma abertura maior, precisa, eu acho que abrir um leque a mais para que você chegue até não só chegar ao ouvinte, mas para que ele tenha uma percepção maior daquilo ali, se sinta realmente bem à vontade, como ele se sentia há alguns anos atrás. A gente percebia junto ao rádio, seja no AM, que hoje se presta a fazer outro tipo de comunicação, seja no FM, que hoje também procura algumas alternâncias, né, algumas mudanças, como é o caso, eu cito o teu exemplo, do teu programa, né, do programa que o Antônio Cláudio faz todas as manhãs pela Pássaro da Ilha, onde já começa a interagir, tem um leque de, hoje você informa sobre os especialistas, né? Especialistas, enfim, uma série de situações. Debates. O pessoal precisa se interagir. E isso que é importante no rádio, assim eu vejo. A Francisca está lá em Poços de Caldas, está mandando um abraço para o Miguel, para o Valmor, para o Joaquim, está ouvindo a gente lá. Quem também está mandando aqui um abraço para vocês. Um abraço aí para o Miguel, para o Joaquim Carlos Damasio e para o Valmor Prado. É o Rogério e a Ceila. Estão ouvindo. Felipe também está mandando um abraço para vocês aqui, viu? E o Wildmar está parabenizando os três. Eu vou fazer um intervalo em comissão e a gente volta daqui a pouquinho dando sequência nesse bate-papo aqui no Expresso. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM. Continua mandando sua mensagem aí pro 991-248325 ou 99204-2222, dizendo qual é, né, um dos, o patrocinador aqui do programa Expresso, que está lançando um novo jingle hoje aqui na edição do Expresso. Estou aqui com o Miguel Filho, com o Valmor Prado e com o Joaquim Carlos Damasio, começando uma série de entrevistas sobre os 115 anos de Guaranésia. Nessa primeira parte dessa série de entrevistas, a gente está falando sobre os comunicadores, a história do rádio em Guaranésia. O rádio talvez seja é o veículo mais importante de Guaranésia, sem dúvida nenhuma, né? Mas é importante na região, né, Miguel? O rádio guaranesiano, ele serviu de base para talvez a maioria das rádios aqui da região, né? Até como fonte de inspiração para muitas delas. Ah, com certeza. Antônio Cláudio, você pega aí uma referência também. O Zé Antônio Pereira foi um grande locutor esportivo, né? Olha, se desse sequência na carreira, talvez seria aí um narrador em uma grande emissora. Miguel, se você me permitir, um adendo, Dom Célio Conrado Peixoto. Isso, Dom Célio Peixoto. Foi na Crônica Esportiva. É. Teve o Matoso também, fez um trabalho muito bom. Antônio Cláudio teve, olha, peças assim, importantes. Eu lembro o meu pai também, Nabi Miguel, como sim, passou no teste na Rádio Bandeirante de São Paulo, na TV Cultura de São Paulo, e tantas outras peças importantes e fundamentais, como hoje a gente tá tem ainda. Você pega aí o Antônio Cláudio, Marcinho My Boy, que também o Antônio Cláudio já é da antiga? Não dizendo da antiga, mas fez um trabalho relevante e deu sequência, né? Se a gente for falar de nomes, né, Miguel? Tem muita gente. Nossa, né? Eu recebi aqui há duas semanas atrás o neto do Ney Acro, grande Ney Acro, né? Isso, então, outro fantástico, né? Ney inovou no rádio, com aquelas as reportagens, entrevistas, né? Isso. Abriu um leque de participações, assim, de todos os setores da comunidade, da sociedade, participando efetivamente da programação. E com isso fazendo, aproximando as pessoas, né? E fazendo com que essa audiência fosse algo de muito positivo para então, mas, toda a região. Mas por que isso aconteceu no rádio guaranesiano? Porque até surgir o rádio guaranesiano nos anos 80, era uma comunicação meio padronizada, né? Que seguia o estilo lá de São Paulo. A partir da Nova Guaranésia dos anos 80, que abriu esse leque, a gente teve essa escola guaranesiana de locutores. Não é isso? Sim. A partir do Miguel Filho, a partir do seu pai, do Nabi e dos outros comunicadores da época, o próprio Martins, no Ranchão Alegre do Martins. Não foi essa época aí que mudou o rádio da região? O rádio da região teve que mudar por causa disso? Ah, em parte sim, viu, Antônio Cláudio? Mas muita peculiaridade, né? Sim, isso é claro. Próprio da região. E eu acho que, como o talento, né, uma coisa é nato, então a Guaranésia, vamos dizer, foi abençoada com pessoas que, vamos dizer, nasceram com essa aptidão para o microfone e daí fizeram jus a esse instrumento maravilhoso que é o microfone e levaram muito entretenimento, lazer, informação, descontração. Isso. Mas talvez seja por causa das festas, que você já tinha essa experiência nas festas e aí vocês levaram isso para o rádio. Também ajudava. Que é uma locução mais descontraída, né? Do que era feito até então, contanto, né? Portanto, justifica que você está dizendo que o Joaquim, Carlos Amado, era um dos que participava. O Joaquim, junto com meu pai, Navi Miguel, o Joaquim participava nas festas. E o Joaquim fazia imitação, você tinha ali quem fazia, os violeiros, né? Que participavam, tinha ali roda de violeiro, mas não eram dois, três, não, né, Joaquim? Era vários. Era muitos, né? Mas muitos violeiros. Que participava com meu pai na Bimiguel, naquela roda de viola ali, que ficava até alta madrugada, e não precisava, não trazia, Valmor, profissional, exemplo, de São Paulo à época, porque os daqui já faziam. Bem feito, já davam conta do recado. Dava, né? Conta do recado. Realmente. E então a rádio foi expandindo e o pessoal vivenciava para valer. Com tantos Valmor, foi, eu quero citar, saiu na revista Contigo. Era a revista na época, sim, uma revista de maior relevância no cenário das informação, né? Das celebridades, dos artistas. E então naquela época saiu um do Valmor era tipo assim a parada do sucesso, tinha de Sebastião Ferreira, você lembra? Lembro. Saiu que era as preferidas do Valmor Prado na revista Contigo. Isso aí foi um negócio assim extraordinário, porque era quase que, vamos dizer assim, se encaixar alguma coisa na revista Contigo era quase que impossível. E uma coisa numa cidade, de uma cidadezinha que devia ter na época 10 mil habitantes, 12 mil habitantes, era. O Valmor foi um destaque na revista Nacional. O nome da nossa querida Guaranés do Iapoca, que é o Chubi, né? É. Que é de circulação. E outra coisa, Antônio Cláudio, eu lembro, você está dizendo, complementando, o Valmor era um fotógrafo também que registrava muitos artistas. Onde tinha artista, o Valmor estava junto. E aí ele aproveitava a oportunidade, fazia um contato, tinha amizade, ficava sabendo de algumas coisas, e tudo isso foi, vamos dizer assim, foi numa somatória, né? É Jane ou Jani, Valmor lá de Goxupé? Tá mandando um alô aqui pra você e pra todos. É a Janisley. Janisley. Janisley, tá mandando Janisley, então. Um abraço pra vocês todos aqui. Ah, muito obrigado, Jane. Cuida bem aí do Mateuzinho, né, e da titia, ok? Ó, a Suzy lá em São Paulo também, hoje o programa está show de bola, hein, Antônio Cláudio? Sou fã do Miguel Filho, adoro as mensagens dele. Já que a Suzy citou as mensagens, como surgiu essa questão de mensagens, Miguel, das 6 horas da tarde, que é talvez um dos pontos altos aqui da programação da Pássaro da Ilha, né? A mensagem, Antônio Cláudio, você sabe que eu, desde de garoto, de jovem, assim, graças a Deus, eu tenho muita fé, tenho uma linha de pensamento que é o seguinte: é Deus em primeiro lugar, acima de tudo, e a gente tem que estar dia a dia com Deus presente em nossa vida, né? No nosso meio, no nosso caminho, na nossa caminhada. Então, a gente via que, por isso que eu falo também, que foi a pioneira na região. Tinha sempre o horário, que é importantíssimo, da Ave Maria, às 6 horas. Então, o que a gente fez? Vamos criar alguma coisa para a gente poder ajudar, vamos dizer assim, evangelizar, que a palavra seja mais ouvida e que você possa levar ali uma mensagem amiga, de alento, de conforto. E por isso, uma vez conversando com o Ivan, a gente viu a necessidade não só da música, não só da informação, da notícia, mas do conhecimento da palavra de Deus. Apesar de eu ser um leigo, né? Não tenho curso de teologia, mas era importante a gente destacar a palavra de Deus, foi criada e graças a Deus. E não era comum no FM. Não era comum no FM. Então, o FM, né? não era lugar para se falar de religião, né? Isso, era só música. E né? A gente foi, você lembra, fomos pioneiros nesse horário e mantém até hoje, graças a Deus, com muito sucesso, muito bem aceito. Né? Tem duas pessoas aqui mandando abraços também. A esposa Dulce e a filha Anice estão ouvindo o programa, está parabenizando o Miguel Filho pelo profissional que é, que Deus continue abençoando seus passos e parabéns a todos os locutores entrevistados. Apenas que infelizmente, viu, Dulce e Anice, tem muita gente que poderia estar aqui, né? Mas quem sabe numa outra oportunidade. Esses, né, são os dois amores que tem na vida, né? Já tem mais um, que a minha mãe, são três, claro, né? E o mais a gente ama primeiro a Deus. Mas isso aí são duas peças, viu, Antônio Cláudio, também, assim, de fundamental importância, que é a família, né, na vida da gente. Então, tá aí a minha saudação pra Dulce, né, pra Danicinha, pra essas duas mulheres que eu tenho na vida, né? O Antônio Cláudio também, com certeza, opa, é aquele carinho especial pelos filhos, assim, família, é o amor, né? Que eu lembro da dona Terezinha, tinha um carinho especial. O Joaquim Carlos Damasio também não diferente. A família da gente é tudo, Antônio Cláudio. É a base, importante, né, Miguel? É, e você falando, eu ouço, é muito bonito, às 6 horas, né? É assim, é um momento social católico, né? Que você introduziu aqui na... Mais do que católico, cristão, né? Isso, sem dúvida. Deixa eu perguntar para o Joaquim Carlos agora, Joaquim. Momento, né, de grande lembrança, que você mais sente falta daquela época do rádio, já que você está afastado do rádio há um certo tempo, Joaquim? Ô, Romor, antes de eu responder para você, eu quero retribuir meu abraço ao Rogério Acelo e também ao ouvinte lá de Poços de Caldas. Isso, tá ouvindo a gente. A Francisca e a Suzy lá de São Paulo também estão mandando um abraço para vocês. Um abraço para todos esses ouvintes. Bom, Antônio Cláudio, eu sinto muita falta, hoje é dos companheiros da época, né? Que a gente trabalhou, como Miguel, você, o Sandro, foi o Sandro Valmor, Luiz Alberto. Então, eu sinto muito assim, falta, saudade desse, dessa época, né? Joaquim, gente... quantas pessoas você ensinou a sonoplastia lá naquela rádio, né? Bom, eu me lembro que foi você que eu ensinei, e também o Marcinho, né, My Boy. O Sandro, que eu dei oportunidade para ele, o Sandro já entrou sabendo lá. Você, né, que é ocupado, então? O Sandro já era cobra, né, na parte eletrônica, né? Eu dei oportunidade para ele na parte de locução. Certo. E foi onde que ele também, né, despontou. Eu me sinto feliz com isso aí. Ó, o Toninho Pincel de Ouro tá mandando um abraço para vocês. A Lúcia da Deia também tá mandando e parabenizando a todos os locutores, né, todos os comunicadores. E você, Valmor, o que você mais sente falta daquela época que você fazia a participação no programa do Miguel Filho? Então, Antônio Cláudio, é aquele rádio da época, né? Um rádio mais assim... Vibrante, atuante, né? A gente era um polivalente, fazia programa de música sertaneja, música jovem, né? Eu dava uma de Leão Lobo, de Nelson Rubens, né? E era muito gostoso, né? As cartinhas também eram importantes naquela época, sem, né? Eu dúvida, sinto muito falta das cartas, né, que a gente recebia. As ligações dos ouvintes, né? O Antônio Carlos, agora estou lembrando de um episódio do saudoso Ney Ácula, né? Em memória, nós não podemos deixar de lembrar do Ney Ácula, do... quem mais? João Antônio de Faria, né? Por que não, né? Inclusive, ele construiu, chegou... O Joaquim aqui está do meu lado, Miguel não deixa mentir. Transmissor para nossas rádios clandestinas, né? E eu lembro-me, o Antônio Cláudio, eu estava no comando do som, o Ney Ácula te chamou. Você parece, eu acho que eu estava do seu lado. Você todo tímido, não queria ir no microfone. Contei essa história pro neto dele aqui alguns dias atrás. Ah, contou? Contei. Olha como que é a vida, né? E hoje você, essa grata revelação, né? Esse comunicador vibrante, né? Que faz esse programa. É que eu tive grandes professores, Valmor. Eu tive grandes professores. Eu fui convidado no rádio pelo Martins. Certo. O Martins me levou pro rádio, o Joaquim me ensinou a parte de sonoplastia, mas aí depois eu tive o privilégio de fazer sonoplastia pro Miguel. Durante bastante tempo no Miguel, acho que uns dois anos ali. Tempo. Aprendi muito com o Miguel, Ivan Mancini. Maurinho Super Luxo, né? Que deve estar ouvindo a gente lá em Mococa. Isso. Né, tio, tem uma galerinha boa. Marcelo Lima, que foi quem me obrigou a falar no microfone, porque eu também não queria. Você tinha... Ele foi obrigado a falar. Então, Marcelo. E o Miguel, né? Que eu não estou aqui jogando... Não estou aqui para jogar confete, né, não. Mas com molho, né? Com maestria, né? Eu também, por que não? Eu já era bem mais antigo que o Miguel na locução, mas aprendi muito com ele, né? Me deu muito... Volto a dizer, sou muito grato ao Miguel, me deu a oportunidade, né? E o Miguel tinha e tem, né? Até hoje, molho pro negócio, né? Comandava com, por que não, com maestria, né? É claro, o Valmor dava audiência. Você agarrava, né? Agarrava, falava, peraí, o Valmor dava audiência pra gente, vai ter que aproveitar o que é bom, a gente tem que aproveitar, bondade, né, sua, Miguel, mas agora, é verdade. Bondade sua. Ó, eu vou fazer mais um intervalo em comercial, depois na volta eu quero que vocês relembrem como era a locução daquela época. Pode ser o Miguel fazendo a abertura lá do Recanto Sertanejo, o Joaquim do Viva Viola. E o Valmor aí contando uma fofoquinha da época ou de agora, pode ser, Valmor? Pode. Pode ser? Então vamos lá, vamos fazer um intervalo comercial, a gente volta já já, continuando o Expresso de hoje. Programa Expresso. É destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na sua pássaro da LFM até as 14 horas de hoje, sempre, sempre com a sua participação pelo 991-248325 ou 992042222. Quero agradecer aqui também a audiência de outro grande comunicador, Martins Som, né? Martins fez sucesso aí com o Ranchão Alegre do Martins, com o Clube do Tio Martins, né, Miguel? Olha, o Martins... Trabalhou também na FM, né? Trabalhou na FM. Né? E o Martins inovou no rádio também. Muito, né? Muito. E tinha um menino lá, o Nelson, acho que é isso mesmo. É. Então, é isso que eu falo. É a pessoa ter a sensibilidade, né? E perceber o que o público quer. Então, o Martins inovou e aquela... Toda aquela... O Martins era muito alegre. Contanto que o nome do programa é Ranchão Alegre do Martins. Era um sucesso tremendo, audiência incrível. Eu não sei se é verdade, mas o Martins... Isso aí vocês podem confirmar ou não. Muita gente disse que o Martins queria fazer cedo porque achava que ninguém ia ouvir o programa. Tinha isso ou não? É, o Martins. Ele se surpreendeu, na verdade o rádio, porque... o grande horário do rádio é na parte da manhã, né? Parte da manhã. E principalmente o programa do Martins pegou bem, né? Ele. E o pessoal de primeiro trabalhava, e aí o pessoal pegava caminhão, né? De turma, vamos falar. Acho que era isso mesmo, caminhão na época. E esses caminhão de turma, Joaquim, lembra? Era só com os alto-falantes ligados ali na trás, na traseira do caminhão, alguns cobertos lá e tal. Aquela estrutura de madeira com as chapas de zinco e tal, que cobria o caminhão, e ali o pessoal ia, o Martins, aquele vai rasgando e tal, aquele negócio todo, aquela brincadeira, e foi uma tremenda audiência. O Martins marcou realmente época e é um grande amigo da gente, a gente tem um carinho bem especial. Viu? Então, eu me lembro do... quando passava um caminhão na rua aqui, quente no Bocaiúva, o caminhão buzinava. O Martins, buzina de novo, caminhão. Buzina de novo. Era só o Martins naquela época. Bom, então vamos falar daquela época, então, dos grandes nomes que já passaram pelo rádio, porque daqui a pouquinho eu quero relembrar aí as aberturas dos programas de vocês. Mas a gente tem então o Martins, foi esse grande nome. Vamos falar só dos anos 80, do começo do rádio aqui em Coronel. Martins, quem mais? Miguel, que você se lembra? O seu pai, que a gente já falou, na BIC, aí ultrapassa as fronteiras do rádio, né? Teve uma época bacana apresentando festas aí, há anos e anos, né, apresentando festas. Quase uns 50 anos apresentando festas por aí, né, Miguel? Mais ou menos isso. É. O Maurinho Superluxo foi um nome, marcou bastante, o Eduardo Nassi. Fora outros talentos, a gente acaba até esquecendo, a gente pode cometer algum equívoco. O Ivan Mancini também. O Ivan depois chegou, era uma época que ele acompanhava a gente, e depois o Ivan veio com o Ney, aí veio esse pessoal... Veio mais uma somatória e pessoal que gostava demais. O Ivan chegava a comprar, Antônio Cláudio, algumas vezes material, algum LP que ele queria. No bolso dele, né? Pra tocar aquela música. Aquelas músicas lá e depois elas aconteciam. Era um negócio sensacional. E não fazia conta, deixava lá na emissora. Era um negócio muito bacana. Né? A gente não pode esquecer também de um outro período, da Miriam Reis também, no rádio da Nova Guaranésia, né? Que teve lá acontecendo e o povo sabendo. Né, que era um programa também de jornalístico, né? E também trabalhou com a gente, né? A Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, grande Carmen Lúcia. O Carlos Silva, né? Hoje é conhecido. O Carlão está nos ouvindo lá, com certeza, lá em Guaxupé. O Carlos Silva e outro locutor que a gente não pode esquecer de maneira nenhuma, que é o Jota Santos, né? Que está com a gente hoje, começou lá na AM também, né? E está ouvindo também lá, não perde um só programa. O Martim Son está pedindo para você contar a história, Joaquim, desse tal de presente de Natal. Que você começou no rádio graças a um presente de Natal. Que história que é essa? Bom, o presente de Natal que eu comecei no rádio foi o seguinte. Conforme eu disse anteriormente. O Martins foi trabalhar no carnaval. Eu era sonoplasta. E sempre ficava naquela ansiedade. Gente, será que eu não vou chegar lá no estúdio? Mas aí, mesmo que eu nem estava esperando, e vi o presente de Natal. O Martins, olha... vou trabalhar no carnaval e você vai fazer o ranchão alegre do Martins. Foi a maior emoção da minha vida, foi o melhor momento da minha vida e dali pra frente comecei a deslanchar e fazer programa no rádio, né? Ah, o Martins tá lembrando aqui de um outro locutor e também uma boa lembrança, Rosângela Martins. Acho que a gente fez mesa pra... eu fiz mesa pra Rosângela Martins, era uma locutora que veio lá de Pará de Minas, eu acho. O marido dela trabalhava na fábrica e ela veio, realmente era uma grande locutora. É verdade. Rosa e o Derval, está parabenizando vocês, dizendo aqui, Derval também, né? Obrigado, um grande Derval. Nome no rádio esportivo, né? Ah, é, com certeza. Fazendo reportagem de campo, né? O Derval também fazia o programa de manhã, como é que falava mesmo? Beleza, né? Beleza. Derval de Castro. Outro grande nome também aqui. Antônio Cláudio, oi, por favor. Desculpa. Outro também que deu um upgrade lá, foi assim... marcou época com as entrevistas, meu Alvinho. Álvaro Freitas. Álvaro Freitas. Ele fazia noticiário, né? Isso. Noticiário do meio-dia, uma. Quem fazia a mesa pra ele era o Joaquim Carlos Amazio, né? O Joaquim fez mesa pro Álvaro, né? Era das 11 ao meio-dia. O Joaquim esteve conosco lá na SEB também, por algum tempo, fazendo locução. Isso. Outra pessoa que ligou aqui, e a minha mamãe também pediu pra lembrar dele aqui, que a gente não pode esquecer, que é o Dimas Viana. Grande Dimas Viana. Trabalhou também na época da Rádio Nova Guaranésia. Ele falou aqui, ó, dê um abraço no Miguel, no Valmor, e dá um empurrão no Joaquim. Abraço, ele falou, não, viu? Tô dando um empurrão em você, viu, Joaquim? Grande Dimas Viana. Agora, uma voz que marcou muito o rádio, marca até hoje, e na época principalmente no noticiário, é Luiz Alberto, viu, Antônio Luiz Cláudio? Alberto, Luiz Alberto foi assim, e ainda continua sendo, é um grande nome do rádio. Luiz Alberto é uma pessoa maravilhosa, bacana, amiga. Desde a época da AM lá, sempre ele incentivava a gente, valorizava. Foi na SEVE, ali o Valmor foi companheiro muito tempo, o Joaquim foi companheiro do Luiz Alberto, lá na AM, aqui na FM, dentro da rádio, fora da rádio, um grande amigo, uma grande pessoa. E aqui um grande ser humano, né? Ser humano bacana, que tem assim um talento, Tony Cláudio, muito grande. E um poderio de voz assim marcante, né? Um diferencial. É, como você e o seu saudoso pai também são donos de vozes privilegiadas, né? Vozes muito bonitas, que não cansam os ouvintes, o que é muito importante, né? No rádio, né? Aquele locutor, né? Não é só que se lê texto, mas que enfim, que comanda, aquele que não cansa o ouvinte, né? Obrigado, o ouvinte gosta. Pela referência. É o seu caso, o saudoso Nabi Miguel, nosso particular amigo Luiz Alberto, né? Temos que lembrar também do Sandro Navarro, que também não é novinho na história, né, Sandrão? Já faz tempo também. Eustáquio Silva também, que começou quase junto ali com vocês, né? Comecinho também, Eustáquio, né? Isso. E o Sebastião Vitalino, que veio. Sebastião Vitalino, que vai estar numa nova série do programa aqui, que a gente vai falar com os esportistas do passado. E o Sebastião vai estar aqui. O Pincel de Ouro tá lembrando aqui de outros locutores. Regina Muniz, né? Ele falou Cristina, mas ele é Regina Muniz, né? O Nabi, a gente já falou, e o Luiz Alberto também, a gente já falou. Inclusive, o Luiz Alberto deveria estar aqui, infelizmente teve um pequeno problema particular e não pôde estar nessa roda de bate-papo aqui. Claudinha, lá da Rádio AM, está falando o seguinte: muita sorte ter trabalhado com essa equipe tão especial, época lá dos anos 90. Claudinha também, que faz também, que faz tempo, tá no rádio, hein, Claudinha? Tem um ouvinte aqui, o Antônio Carlos Matuzinho mandou uma foto aqui, eu vou mostrar para vocês já essa foto. O Igor tá dizendo o seguinte: bom dia, Antônio Cláudio, manda um abraço aí pro Miguel, legal, pro Joaquim, pro Valmor, pro Martins, pro Sebastião Vitalino, gente muito boa, época muito boa do rádio. Deixa eu ver mais um aqui. Eu gostava muito das transmissões esportivas que a Rádio AM fazia lá nos anos 80 na voz do Matoso. É o João Batista Lombardosi. A Rádio AM também inovou nessa parte, né, Miguel? Eu não lembro se você ainda estava lá na Rádio AM, você já tinha criado a FM, já tinha fundado, mas a Rádio AM chegou a transmitir jogos da seleção brasileira. Isso, né? Eu lembro, com tem Matoso, entrevista, né? Foto minha entrevistando o Rivelino. Verdade, isso. Eu fazia ali era pau pra toda obra, eu fazia a reportagem de campo de domingo. A Joaquim lembra, né, Joaquim? Bom amor. Isso. Eu ia pra lá fazer reportagem, não sei quem ficava na técnica, se era o Joaquim aqui embaixo. Então, eu também não sei se era o Joaquim. Eu lembro que eu fui cabo-man do Miguel nesse jogo do Rivelino pra ver o Rivelino de perto. Eu lembro. E nós fizemos uma reportagem. Então, Tony Cláudio, você vê que é inovar, nós transmitimos, nós chegamos acho que a transmitir até mesmo carnaval. Carnaval, sim. Nós chegamos a transmitir. Eu não esqueço uma vez, Valmor, o caminhão de som, Tony Cláudio, nele tinha ali um gerador, né? E o gerador só faz um barulhão tremendo, né? Sim. Porque acho que o transformador na época ali não aguentava. Nem sei, acho que não era ainda nem a CEMIG aqui, né? E aquele gerador fazia que barulhão, tremia tudo. Você não sabe se ouvia o som do gerador ou as músicas do carnaval. Era em frente ali, próximo do Chicadão. E me lembro, teve acho que uma transição de carnaval e o Martins estava lá no comando. Martins estava em todas, né? Carnaval é com o Martins. Tal, aquele negócio era o carnaval de rua. Eu sei que até dois companheiros, um é de rádio, outro companheiro, acho que deram uma calibrada lá, Antônio Cláudio. Você falou em calibrada, eu já sei de quem você está falando. Quando você fala nesse assunto, eu já me lembro dele. Eu não sei como conseguiram, Joaquim, dormir, o Valmor. Aquele som, aquilo ali, você de longe se sentia tremer tudo por causa do gerador e o a som. A cidade balançava e eles dormiam. Ah, a cidade balançava, porque o som na praça ali tinha, como se diz aí, no dito popular, tinha que arregaçar o som mesmo para as caixas tocar ali e a turma pular, brincar o carnaval, que era como quando começou o carnaval de rua em Guaranésia. E quando a gente ficou sabendo o dia que os dois indivíduos conseguiram dormir junto à caixa de som, junto ao gerador, em pleno carnaval, consegui dormir ali em cima no tablado do caminhão, da carroceria, né? Falei, puxa vida, você vê o que que é, né? Enquanto quem eram essas pessoas, Miguel Filho? Você sabe agora, só não me lembro o nome desses dois. Um começa com P e o outro começa com Z. Isso. Gente, vamos então relembrar aqui a abertura do Viva Viola, Joaquim? Vamos lá. Pode ser? Pode ser. Por favor, use esse fone de ouvido aqui para você ouvir aqui o Viva a Viola, né? Com Tunico e Tinoco, que era a abertura do Joaquim Carlos Amaro, programa que começava às 17 horas. Tá bom o volume aí, né, Joaquim? Começa 4 horas, né? 4 horas, 16 horas. Então vamos lá. Como era a abertura do programa Viva Viola, ainda lá na Rádio Nova Guaranésia nos anos 80? Meus amigos, muito boa tarde. Quem tem o prazer de cumprimentar no microfone, esse amigo de vocês, Joaquim Carlos. Nós estamos iniciando o programa Viva Viola até às 18h. Até às 18h, nós vamos estar aqui para atender vocês. Viva Viola, um programa feito com carinho para os amantes da música sertaneja. A sonoplastia é dele, Antônio Cláudio. Boa tarde, Antônio Cláudio. Assim era a abertura, né? Abertura do... Uma emoção muito grande, né? Que me marca até hoje essa música, o Viva Viola. E o Miguel Filho, como é que era a abertura do programa do Miguel Filho? Deixa eu passar o fone pro Miguel Filho aqui, Miguel, por favor. Pra você sentir um pouquinho. Cláudio, o nome da música, eu não lembro das cantoras, era Harmony Cats. Harmony Cats, então Harmony vamos Cats. Trazer aqui uma da Harmony Cats aqui. Vou pegar essa aqui, Estrela Amiga, pode ser? Pode ser Estrela Amiga, mas era mais ou menos isso, mas a música era mais pra cima um pouquinho, né? Vamos lá, vamos ver. Olá, minha gente, olá, meu povo, por aí, por aqui, Miguel Filho te fazendo companhia, estamos chegando nessa tarde gostosa, das 12h30 até as 14h, Miguel Filho te fazendo companhia e a gente juntinhos fazendo a programação do jeito que você gosta. Demais, bom demais, né? E o Valmor Prado, como é que era o quadro quando você entrava no ar lá, Valmor? O Miguel te chamava, chame o Valmor aí, como você fazia naquela época lá, ô Miguel, por favor. E agora, minha gente, tem informação, tem notícia, tudo o que acontece nos bastidores do mundo artístico por aqui, ele, o nosso companheiro, Valmor Prado, trazendo as fofocas do dia. Boa tarde, Valmor Prado. Boa tarde, Miguel Filho. Estamos aqui, né, pra falar sobre os artistas, fazer as fofocas, né? Fazer os mexericos, né? Eu não sou a Candinha, mas faço os meus mexericos, né? Sou fofoqueiro. Hoje eu vou fazer uma fofoca, agora recente. Ela que eu tive por várias vezes a oportunidade de fotografar, a Ellen Ganzaroli, né? Um dos últimos amores dela foi o Fernando Sorocaba, né? Ela tem um quê com sertanejos. Ela esteve com o Eduardo Costa, também fiz a cobertura, né, do show. Também com o Fernando Sorocaba. Até achei confundir, né? Mas é a minha fofoca. Mas, né? Valmor, vamos fazer o seguinte. O Valmor, vou falar, ele acompanha ele já tudo, colocou sabe a Ellen Ganzaroli. Valmor, vamos dois, lá. Pra quê? Como tivesse lá no programa, no ar, Antônio Carlos. Vamos lá, quentíssima, Valmor, do dia. Qual que é a quente do dia aí? Naquela época, Valmor. Deixa eu fazer um esforço. Roberto, Carlos, alguma coisa assim? Deixa eu ver. O Roberto, apesar de sempre dizer que casamento não é papo pra mim, ele não resistiu o charme da Miriam Rios, né? Da atriz Miriam Rios. E apesar dos boatos de ambos desmentirem, continuam sendo vistos, fotografados, né? E o negócio tá de vento em popa. E o meu amigo Roberto Carlos vai ter que, bem como a Miriam Rios, vão ter que assumir, porque já é público e notório que eles estão vivendo um love. E depois disso o homem já casou uma centena de vezes. E assim era a notícia, Antônio Cláudio. Assim era a fofoca do dia lá com o Valmor e outros tantos mais, né? Valmor que entrava lá. Gugu Liberato, outros que eu não lembro. Você tava por dentro, né? Olha, o pessoal tá mandando mensagens aqui, agora não para de chegar mensagem aqui. Antônio Cláudio, ó, diz aí pro Miguel contratar essa turma aí, é muito boa essa turma, viu? Viu, Miguel? Estão pedindo para contratar. Nossa, o Joaquim tem um talento danado, não lembrava desse lado dele. Pessoal que não lembrava aí de você na locução, Joaquim, tá vendo? É, um abraço aí pra ele, ex-companheiro de trabalho da minha esposa Aline, lá da Santa Casa. Só não colocou o nome dele aqui, acho que é Jailson. Jailson. Tá mandando um abraço pra você aqui, viu, obrigado, o Joaquim? E muita gente mandando abraços aqui pra vocês. Eu gostaria de agradecer a todos. Deixa eu só aumentar aqui a foto. Eu acho que o Miguel já conhece essa foto aqui, né, Miguel? Puxa, Miguel, acho que já conhece essa foto aqui. Dá pra falar quem tá nessa foto? Eu sei que no rádio é muito feio a gente fazer isso, porque os ouvintes não estão vendo. Mas só pra gente relembrar, Miguel. Então vamos lá, da esquerda pra direita tá o Martins. E por sinal, o Martins aí tá bem novo, né, meu? Olha só, tá fininho, esbelto, né? Esguio, o Eduardo Nasce, meu pai Nabi Miguel, Luiz Alberto, o Cláudio, do Cláudio Carvalho, lá do mercado, Joaquim Carlos Damásio, e também novíssima em folha, olha lá, impecável, como sempre ali, bem trajado, bem vestido, Valmoro Prado, galã. Obrigado, né? Eu cliquei várias vezes também o casting, né, da Nova Guaranésia, por ocasião de festa, sempre eu estava lá. Nos trinques? Miguel, queria agradecer muito sua presença aqui, viu, no programa Expresso mais uma vez. Fazia tempo que você não participava do Expresso, né, Miguel? Fazia tempo. É um prazer muito obrigado, grande, viu? Principalmente falar com o público da Pássaro da Ilha, eu sei que a audiência nesse horário é grande, mas estar ao lado desses dois grandes amigos, poderia estar também muitos outros aí, mas surgem aí algumas eventualidades, enfim, mas está ao lado Joaquim Carlos Damásio, pessoa que eu quero muito bem, admiro, o Valmor Prado também, um grande amigo que eu estimo demais e considero. Também, então foi um prazer muito grande, Antônio Cláudio, estar ao seu lado aqui, nesse programa tão bacana, onde tem muitos e tantos ouvintes aí de Guaranésia e toda a região participando conosco também, mandando aquele alô, aquele abraço, aquele carinho, a gente agradece a todos. Tem, você disse aí de São Paulo, a Suzy, né? A Suzy, que é uma grande divulgadora da Pássaro da Ilha. Isso. Enfim, a todos o nosso sincero agradecimento, nosso muito obrigado. E a gente agradece a todos, né? E até a nova geração também, né, Miguel? Essa nova geração que tá chegando no rádio aí também. A gente convidou mais o pessoal da antiga, mas tem uma geração bacana chegando agora também. Tem, né? E hoje é muito bom lembrar, importante destacar que aí agora tá chegando, você tem o Alexandre Silva, a gente tem o Gabriel Lima, tem o Júlio, né? O Palito. O Emerson Navarro. O Palito, que faz participação. Tá mandando aqui um abraço pra você aqui. Tá mandou só pra você, Miguel. Por que será, né? Essa é a nova safra, né? Falou que tava chorando, é isso? Mas quando o Miguel fez a abertura, ele começou a chorar na casa dele. O Palito tem. É a grande amizade. O Palito também sempre participa com o Antônio Cláudio naquele quadro. O pessoal gosta bastante. Uma pessoa maravilhosa, né? Um circense, né? Um artista. Isso. A história do Palito. O pessoal que não queira tirar ele da gente, não, né, Antônio Cláudio? Antônio Cláudio, esses dias chamou a atenção, deu um break, né? Querendo, né, criazinho. Antônio Cláudio, muito obrigado. Eu que agradeço pelo espaço cedido aí, viu? Muito obrigado. Valmor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço e peço até perdão pro ouvinte, que ontem eu estive com ele lá na Avenida Iguaspé, o Raul de Lima. Grande Raul falou: Valmor, eu estarei lá ouvindo vocês, dê um alô pra mim. O Raul, né, de Lima, o Edgar Belarmino, né? Compõe tantos também, outros amigos, rádio, né? Que estão sempre na escuta, né? Claro, um abraço, Raul. Muito obrigado, Valmor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Antes de despedir, Valmor, Antônio Carlos, quero mandar um abração lá para minhas netas, né? A Gabriele, a Vitória e também a Ana Carolina, a Ninha. Também a minha nora, a Amanda e também a Marileia. Um abraço para todos vocês aí. E os meninos, né? Os meninos que cresceram, né? E o teu Ricardo, né? É isso daí. Eu agradeço você, Antônio Cláudio, pelo convite, certo? E agradeço a todos os ouvintes que mandaram mensagem, que ligaram, a todos os ouvintes. E estou à disposição sua, que você quiser, eu estarei aqui para responder. Opa, chamaremos mais vezes com certeza, Joaquim. Muito obrigado. Abraço a você, abraço o Miguel Filho, que é o nosso proprietário aqui da emissora, a todos os ouvintes. Valeu, gente, vou fazer um intervalo comercial. Programa na sequência tem a participação do Dr. Érico Queiroz Neto e do Dr. Jorge Filho. Vamos falar sobre as novas regras das eleições 2016. Continue por aqui. Programa Expresso.